Digo que minha música vem da natureza, agora mais do que nunca. Amo as árvores, as pedras, os passarinhos. Acho medonho que a gente esteja contribuindo para destruir essas coisas. Tom Jobim. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, bom dia, bom dia. Tríplice fronteira, friozinho, gostoso. Gente, com essa música aí, tudo de bom, né? Bom dia, Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia Márcio, bom dia Samela, bom dia aqui especial para o nosso entrevistado de hoje, o Wilson dos Santos, nosso amigo, vai contar um pouquinho aqui a sua história, a sua chegada em Foz do Iguaçu e também a história desse belíssimo empreendimento que é a Churrascaria Rafaim. Bom dia, Wilson. Bom dia, é um prazer poder estar compartilhando essa manhã agradável de domingo junto com os senhores. E olha aí, é o nosso novo contratado da Transamérica, com esse vozeirão, né, Rita? Boa. Ei, Márcio, dá para gravar uns comerciais aí já, né? Mas, Rita, hoje você abriu o programa muito bem, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E você abriu o programa falando de natureza, de Tom Jobim, tem tudo a ver, né? Esse dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu, então, o dia, né, daquela data que viria a ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi escolhida, então, por coincidir com essa conferência. E iniciou-se uma mudança nesse momento, uma mudança do modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Então, dia 5 comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e toda semana também é comemorada a Semana do Meio Ambiente. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, tivemos muitas ações aí com o Parque Nacional do Iguaçu, plantio de mudas, trabalhos de educação ambiental. E hoje, né, culminou hoje com o Dia do Meio Ambiente, com a prova lá dentro do parque da Meia Maratona das Cataratas. Verdade. Né? Que, aliás, o seu Wilson dos Santos aqui também já trabalhou bastante em prol dessa Meia Maratona, né, para a cidade. Esses eventos são muito importantes, né, Wilson, para trazer turistas para cá. Não tenha dúvida, porque vem aí, imagine, vai ter cerca de 2 mil corredores este ano e cada um traz sua família para Foz do Iguaçu, então fomenta o turismo na região toda. Eu participei, na verdade, várias vezes da prova, entregando água, é claro, né? É verdade, como voluntário, né? E viu, se eu lembro, na Churrascaria Rafaim, durante a realização das meias maratonas, vocês colocavam uma faixa lá na frente, né? O benefício é para sempre, né? Quer dizer, esses eventos, né, podem trazer, às vezes, algum probleminha para a cidade, algum probleminha momentâneo para a cidade em termos de organização, da infraestrutura, mas o benefício dos eventos são muito, muito sentidos, né, por todos do turismo, né? No começo tinha um pouco de resistência, que ninguém sabia da forma e a maneira que ia ser feito. Mas hoje o benefício já chegou, porque não atrapalha em nada a população de Foz do Iguaçu. Hoje a população de Foz do Iguaçu, por exemplo, essa foi entregue os kits no Espaço das Américas, e hoje a corrida é só dentro do Parque Nacional do Iguaçu, então não atrapalha ninguém. E os moradores de Foz do Iguaçu, uma vez por ano, vão crer nas cataratas das 9 às 11 da manhã, mas 11 horas da manhã já abre então a visitação, então não tem problema nenhum. É verdade. E lá também está a equipe 10 do esporte hoje, né? Alessandro Cunhasque e Sidney Busanello lá também cobrindo, lá participando da 9ª edição da Meia Maratona das Cataratas. Um abraço lá a todos que estão não só correndo, como também estão na organização, né, Rita? Verdade, um abração. Foz do Iguaçu só ganha. com esse tipo de evento. Acho que, como ele falou, poxa vida, nós temos o ano inteiro, então vamos respeitar, né, esse horáriozinho, que está acontecendo alguma coisa que Foz do Iguaçu vai ser vista pelo mundo afora. E essa nossa cidade, né, tem essa característica de ser uma cidade ambiental, né? Verdade. Porque nós temos aqui dois grandes rios, né? O Rio Paraná, o Rio Iguaçu. Temos um Parque Nacional do Iguaçu. Na verdade, temos dois, né? Um ali do lado da Argentina, né? Que é só atravessar o Rio Iguaçu, já está ali no, na área do Parque da Argentina. Temos a Itaipu Binacional com aquela grande faixa de mata também, com o reservatório, com a reserva biológica ali deles também. Enfim, é uma cidade que... Verde, né? Verde. Tudo de bom. Aqui a natureza é maravilhosa. É como eu disse, ela já nasceu linda. E seu povo também é um povo lindo, né, Rita? Ah, opa! É o povo mais lindo do mundo. Como a gente comentava ontem, Pegoraro, no Mulheres, né? Olha, eu 100 etnias já, eu tô por fora. Já passou de 100? Eu ainda sou da época das 80. Das 80 igual. Então, aí alguém me falou aqui no programa 100. Digo, nossa! Mas daí, vamos, já pensou que maravilha? Vamos tem que perguntar aí pro perguntar, professor... pesquisar. Zé Afonso de Oliveira, é, né? É verdade. Professor... Imagina, e a gente, viu, a gente vive em paz, sempre. Nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, né? Você quer ver quantas etnias vêm para Foz do Iguaçu? Ah. Esse cara que está do nosso lado aqui, o Wilson dos Santos. Quem que vai lá, Wilson dos Santos, prestigiar o teu restaurante? No dia 6 de dezembro de 2013, em uma só noite, nós tínhamos 138 nacionalidades. Meu Deus! Não é nem 100, olha. Não é nem passou 100. De 100. É que naquele evento era o encerramento do Congresso Mundial de Saúde Animal. Que maravilha. Então tinha 188 nacionalidades no evento. Nossa. Mas daí no dia do encerramento tinha um compromisso e algumas 50 tiveram que ir embora. Ah, e prestigiaram lá o jantar lá da Rafaim. Olha só, eita, Foz do Iguaçu, falando só em verde, falando em verde, ontem estava levando dois amigos ingleses para o aeroporto e estavam falando que as cidades que eles visitam, assim, que cada semana eles têm que estar num lugar diferente. Eles falaram que Foz do Iguaçu foi a cidade com mais verde que eles viram nos dois dias que eles ficaram aqui. Tá vendo? Tá vendo? Plante a sua arvorezinha, não implique. E quando essa tiver, né, Pegoraro, que a gente... Eu não entendo, Pegoraro não entende. Tá meia tortinha, acho que a coisa já vai... Tira e já coloca outra, né? Eu sou a favor desse jeito, coloca. Uma haste ali, ou, não sei, tem ela, essa, né, condição. Rapaz, se colocar condição. Alguma coisa, uma haste, ela vai perdurar, Pegoraro? Como é que funciona isso? Com certeza, com certeza. Então, ela beleza. Vai se aprumar ali durante o desenvolvimento dela ali. Plante. Eu já não tenho mais espaço, porque se eu plantar mais árvores na minha casa, eu vou acordar um dia em cima de uma delas, né? Com pouco espaço. E você sabe que falar de meio ambiente me aguça um pouquinho, né? A gente gosta de falar um pouquinho de meio ambiente. Mas assim, Foz do Iguaçu tem essa característica que o Wilson colocou mesmo, as pessoas ficam satisfeitas, né? Ficam emocionadas até de ver o verde da cidade, de ver os parques, enfim. E eu fico triste quando vejo algum político, geralmente alguém vereador, alguém da cidade, que diz assim, não, mas nós temos que trazer indústrias para cá, né? Quer dizer assim, aquele discurso que nós vamos começar a ter agora para as eleições municipais, por exemplo, né? Prefeitos e vereadores, não é qualquer indústria que se instala em Foz do Iguaçu, né? Nós temos aqui já uma parte de turismo muito desenvolvida, uma cidade preparada já para esse turismo, para qualificar, precisamos qualificar melhor esse turismo, né? É uma cidade de serviços, né? Prestadora de serviços. Agora, como que nós vamos trazer uma grande indústria para Foz do Iguaçu? Nós vamos instalar aonde essa grande indústria, né? Nós não temos locais propícios para isso, né? Nada então, a ver. Nós temos que ver exatamente qual que é essa a condição, né? A cidade está preparada para receber turistas, né, Wilson? Isso aí. É verdade. Falando em meio ambiente, na semana, porque o aniversário da Rafaim Churrascaria na Avenida das Cataratas é amanhã. E durante a semana do aniversário da Rafaim Churrascaria, a dona Filomena, ela pegava uma equipe e plantava todo ano 20 mil mudas, colocava a semente mesmo, precisava crescer e nós distribuímos para quem quisesse levar nessa semana em frente à churrascaria. Foi passando 20 mil, 21, 25 e tal. Aí a dona Filomena acabou não fazendo mais e o projeto acabou parando. Até vou trocar uma ideia junto com a diretoria para ver se a gente ativa esse projeto. Nossa, que maravilha. E um abraço, né? Um beijo no coração da dona Filomena. A dona Filomena, com certeza. Família Rafaim. E já aproveitando de abraço, né, eu já quero deixar o abraço, um abraço já com saudades, antes dele ir embora, para o nosso vigário da São João Batista, o Padre Mariano. Ontem eu tive o prazer de estar numa celebração na Vila Bancária, que é a nossa capela, Nossa Senhora da Conceição, onde foi... São poucas as pessoas que frequentam, né? Mas foi bem, bem emocionante, até ele chorou, ele ficou bem emocionado com a singela homenagem a ele, né? Hoje, na missa que a Rádio Cultura passa, às 8 da manhã, ele também celebrou. Agora, às 10 também, estaria se despedindo. E aí, amanhã à noite, é despedida. É muita despedida, a gente chora demais, né? Sim, com certeza. E quarta-feira de manhã, ele já está partindo para São José dos Pinhais. Você lembra o nome da igreja? São Cristóvão, ele vai ficar. Então, São quando a gente for para Curitiba, é pegorado. Ali, coladinho do aeroporto, de Curitiba, aí, né? Ao lado da Ford, ali, a gente já vai visitar o Padre Mariano. Então, uma boa sorte, né, para o Padre Mariano, que merece. Deixou aqui bons resultados, né? Muito positivos por na onde cidade. Ele passa, né? Por onde ele passa, ele já semeia só coisas boas, né? Vamos de música e depois voltamos conversando aqui com esse menino da voz poderosa. Vamos de Frank Sinatra, é? É isso? Ok, para voz poderosa. Voz com voz, então, voz pronto. For Once in My Life. Histórias e memórias. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once I got something I know won't desert me. And I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you won't take it. Long as I know I have love. It. For once in my life, I got someone who needs me. Well. I can say this is mine, you ain't gonna take it. Long as I know I have love, I'm gonna make it. For once in my life, I found someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I found someone who needs me. E memórias, uma viagem no tempo. Ai, ai, que viagem no tempo. Essa a nossa trilha tá muito chique, né, Pegoraro? Bonita essa trilha aí. Chegou para fazer Pegoraro, sucesso. Eu tenho que fazer um convite aqui, um convite de missa, né, de falecimento, que é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida dentro de Foz do Iguaçu, foi meu professor. Missa de 2 anos de falecimento e o convite dos familiares de Juvêncio Mazzarolo. Saudosos convidam parentes e amigos para a missa de 2 anos de falecimento em intenção à sua alma e celebrar-se dia 5, né, que é hoje, nesse domingo, às 18 horas na paróquia São João Batista. Então, por favor, hoje, né, você que foi aluna, que nem eu, foi amiga de Juvêncio Mazzarolo, né, às 18 horas na São João Batista. Uma grande figura, né? Grande figura importante para Foz do Iguaçu, para toda a região, né? Verdade. Oeste, né? Uhum. Historiador nato. Conhecia verdade. Muito da história da nossa tudo da a ver nossa com o região. Nosso programa aqui, hein? Tudo a ver com histórias e memórias, verdade. Né? Wilson, curtiu a música do Frank Sinatra? Curti a música, curto todos os ritmos de músicas. Você trabalha lá na churrascaria hoje, Rafaim, com quantos shows, Wilson? O nosso show faz uma viagem pela cultura e o folclore de 8 países. Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, México, Argentina e Brasil. Incrível que cada apresentação é 1h30 de show, tem suas danças típicas. E uma mais bonita que a outra, né? Uma mais emocionante do que a outra, né? Espetacular. E encerra, o encerramento é com o Brasil, Brasil Tropical. Antigamente nós era outra sequência de show que nós fazíamos. Nós colocávamos o Brasil um pouco antes e o México finalizava o show, fazia muito itinerante. Só que nós percebíamos que quando acabava o show do Brasil, uma grande parte do público pegava e levantava a sair. Então nós resolvemos deixar o Brasil para o final, com mais empolgação, mais energia, e assim o turista ele pega e fica até no final. E japoneses, principalmente, ele chega lá 7h30 para jantar, 8h, janta e tal, 9h você pode ver que ele abaixa a cabeça e tal, daqui a pouco acorda com o Brasil e entra, os ritmistas e tal, e manda as fotos e vão embora. E é um show à parte quando chamam para participar, né, no palco da dança. Os orientais. Não, mas a gente, olha, a gente ri demais. Eles sambando, hein? É uma coisa... E tem alguma estratégia. Por que chamar oriental no palco? É que eles não têm a malícia do latino-americano. São mais tímidos. Então, se você pedir para ele ficar parado aqui, ele vai ficar parado. Uhum. A bolhadeira, coloca um brasileiro lá, o cara não deixa o cara Meu bater, Deus. Nunca fica se jogando. O oriental, ele fica parado realmente, que é o charme e faz a sensação do momento. Fica mais concentrado ali, né? Fica concentrado. Uhum. O Wilson, eu queria saber um pouquinho da tua história, história do Wilson, antes de nós entrarmos aí mais profundamente na Rafaim Churrascaria, né? Que amanhã estará completando 35 anos. O Wilson é lá do sudoeste, para lá do Rio Iguaçu, Wilson? Eu sou daquela cidade, a cidade mais bonita do Paraná, que é Capanema. Capanema, grande Capanema, que aliás é cidade lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu, uhum. né? Sudoeste do Paraná ali. Nasceu ali, cresceu ali em Capanema, sua família ainda reside em Capanema? Eu tenho meu pai e minha irmã que moram em Capanema e meus amigos da infância, que até aos 14 anos nós criamos e curtíamos vários momentos junto lá em Capanema, mesmo caminhando assim vários quilômetros, né, para poder ir no campinho de futebol. E você frequenta ainda, visita Capanema ainda? Frequento sempre, inclusive terça-feira eu estou indo para lá. Terça-feira eu estou indo para Capanema, vou lá terça-feira, pego uma geladeira antiga do meu papai e trago para cá. É ainda um momento assim de descanso teu, de carregar as energias, carregar a bateria, como a gente fala? É bacana, porque quando, imagina, eu chego, eu vou pela Argentina, que é 50% do caminho. E passo ali por Porto Lupião e Santa Clara, Santa Clara Velha. Então eu vou lembrando tudo que eu morei naquela região. Naquela região lá. Inclusive naquela época nós morávamos de favor para seu Lutuvino Vinck, que é pai do Anacleto Vinck, que está vindo agora, está se aposentando em agosto como comandante da Polícia Militar, né, de Curitiba, coronel. E ele vai ser o responsável de eventos do hotel da Associação da Vila Militar aqui. Opa! Vindo mais uma pessoa para contribuir aí, né? Para falar de Capanema. Falar de Capanema. E Capanema também fornece uma mão de obra também, digamos assim, especializada nessa área também de serviços, né? Principalmente para o turista, né? São muitos garçons, pessoas que trabalham com hotelaria, churrasqueiros, né? Tem uma tradição nisso também, não tem, Wilson? Quando eu vim para cá, tinha muita gente vindo após a Itaipu, tá, praticamente, porque faz 26 anos, a Itaipu tinha construído, tinha muita gente saindo e tava precisava. Mas tem um foco principal de quem mora em Capanema. Qual é a cidade, a maior cidade, perto, que temos acesso e condições de ir? É a Foz do Iguaçu. Porque vai pensar em outra cidade, não tem como. E eu, por exemplo, outras pessoas ficam meio receosas. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então Foz do Iguaçu é uma cidade que vem. E realmente, para quem trabalhou na roça, sabe que trabalhar, por exemplo, eu trabalhei na roça durante muito tempo, comecei muito cedo a ajudar meus pais na roça. Então quando cheguei em Foz do Iguaçu, comecei 9 horas da manhã, era 3 horas eu estava em casa. A minha irmã pegou pela orelha e levou de volta para a churrascaria, pensou que tinha me mandado embora, porque trabalhei tão pouco assim. Ai, acostumado a trabalhar, como a gente fala, de sol a sol, né? Acostumado. Agora, inclusive, chegou essa semana, está começando a trabalhar conosco a próxima semana, um menino que trabalhava já em Capanema, músico e tal, e nós trouxemos uma pessoa que pudesse ser responsável pela iluminação, pelo som, está fazendo curso, está se aperfeiçoando ainda para começar a trabalhar. Mas a mãe dele falou assim: mas qual vai ser o horário dele? Eu falei: vai ser das 18h30 às 23h30, 24h. Mas só isso, horário? Eu falei: é só isso. E de dia? Eu falei: não, de dia ele pode procurar outro trabalho. Não dá para trabalhar na churrascaria? Não, infelizmente não tem como trabalhar na churrascaria. Dois turnos, mas o turno dele é só isso aí. E aí propicia também para uma pessoa dessa voltar a estudar, né? Fazer cursos, né? Cursos profissionalizantes. Isso é muito, muito importante, né? Importantíssimo. Vamos aproveitar que estamos falando de Capanema, mandar um abraço lá para a prefeita, né? A Linda Mir, prefeita lá de Capanema. Tive o prazer de trabalhar lá quando estava na chefia do Parque Nacional do Iguaçu, com esses municípios todos, né? Do Lindeiros ao Parque. Lá a prefeita Linda Mir é muito. Trabalha bastante lá. E o vice-prefeito, que é o Polaco, né? Polaco, um grande amigo, a gente conhece ele bem há bastante tempo já. Exatamente. Falamos muito de Capanema também na sexta-feira à noite com o Nico, né? E o Nelson Rodrigues, da Rádio Cultura também. Uhum. Inclusive, uma passagem muito interessante, muito divertida lá de Capanema. Os bailes, né? Aconteciam muitos bailes lá em Capanema, naquela região, e tinha baile até em cima da balsa que fazia a travessia ali do Rio Iguaçu. Porto Lupião, ali onde você também residiu, né? Eu morei ali em Porto Lupião e é interessante porque aí tinha uma galerinha, né? Pô, ver a balsa, não, nós íamos no asfalto só para poder ver as carretas passando. Aí a balsa estava ali, a galera pulava em cima da balsa. A balsa andava 10, 15 metros. O balseiro que estava ali, até na época, era o seu Ademir, já o pai do seu Ademir, não lembro muito bem. Os Santos. Aí é Santos. Ele falava: sai daí, galera! Sai daí, galera! A galera pulava na água e vinha nadando até. Daqui a pouco, quando a balsa estava para sair, ele olhava e fazia um sinalzinho: sobem! Aí a galera subia, daqui a pouco ele batia a palma novamente. Então era um momento bem, bem descontraído. Era a nossa diversão. Exatamente, e a balsa, só para quem não sabe, né, Rita, a balsa fazia a travessia ali do Porto Lupion, né, Capanema, para o Parque Nacional do Iguaçu, né, era a estrada do Colono, né, aí vinham mais 17,5 km, quase 18 km ali, saía em Serranópolis do Iguaçu e chegava aqui a Foz do Iguaçu, então encurtava o caminho, né, essa estrada. Eu estou lembrando que vocês estão falando de baile em cima, né? De baile. O equilíbrio, gente, parabéns, hein? Isso, e diz que os casais tinham que passar assim, dançando com cuidado, porque podiam cair no rio, né, mas o baile com sanfoneiro e tudo em cima da balsa. Que maravilha, gente, que maravilha. E diz que rolava muito romance lá também, muito. Começou muito namoro, casamento. Vamos ver o teu equilíbrio, meu amor. Então vamos embora. Que beleza isso, hein? Nossa. Não, é uma coisa de tradição mesmo, né? Uma coisa bem, bem rústica, né? Bem do interior mesmo, né? Mas hoje acontece baile em cima do catamarã, né? Hoje é um pouco mais sofisticado, né? Pedidos de casamento no catamarã, nas embarcações aqui, né? Teve também agora, acho que no circo aqui, né? Eu vi na internet alguma coisa. Teve também um pedido de casamento no palco, né? Do circo, no picadeiro. Palco. Fica complicado falar não, né? Então, no meio de todo ali, vamos que vamos. Então, garantido. Bacana. Pronto. E, Wilson, isso faz 26 anos, então? Faz 26 anos que... Você chegou a Foz do Iguaçu. Cheguei em Foz do Iguaçu, tinha uma irmã que morava já em Foz do Iguaçu. Aí a minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, veio para Foz do Iguaçu para cuidar da filha da minha irmã que tinha nascido. Aí ela foi final de ano para Capanema. No dia 2 de janeiro de 90, ela falou: vamos comigo até lá, esperar o ônibus. Eu falei: claro, vamos. Ela falou: você não quer ir junto para Foz? Eu falei: mãe, eu vou para Foz com a Janete. Aí, você vai, seu pai não vai gostar. Eu falei: mas a senhora deixa? Não, claro que eu deixo, pode ir sim. Até porque você ajudava em casa, né? Você fazia ali, ajudava no trabalho, né? Na enxada era muito bom. Na enxada você era muito bom. Aí peguei, fui até encontramos o pai, falei: pai, vou com a Janete. Tá bom então, vai com a Janete. Aí fui, pegamos o ônibus, só que o dinheiro só deu até capitão. Aí, capitão, tivemos que pedir dinheiro para alguém emprestado para poder vir até Foz do Iguaçu. Completar a passagem. Completar a passagem. E assim foi, né? Assim eu cheguei dia 2 de janeiro, dia 15, dia 17, comecei a trabalhar na churrascaria. Já na churrascaria. A churrascaria já era naquele local onde é hoje, não? Já. Já era na Avenida das Cataratas. Porque parece, Rita, que a churrascaria Rafaim foi já também aqui em outro lugar, né? Ali onde da cidade, né? Bem câmara, no centro, na sabe, câmara. Tipo aquela... Eu não sei se exatamente onde está a câmara ou mais para a esquina, mas era ali. Eu era criança e a gente ia almoçar ali. O pai tinha um posto de gasolina, né, na frente da Casa Pernambucana, e a gente ia a pé. Então, entrava no Ortega ali, na descidinha e tal. Era por ali a churrascaria. Ali mesmo. Grandona, bacana, família toda, você encontrava a família toda. Trabalhando. Desde a pequena, todo mundo trabalhando. Dona Filomena comandando. Nossa, dona Filomena no comando. O Palácio da Costela em Foz do Iguaçu. Era a propaganda da Rafaim Chasqueira na época. Beleza, ali já era o ponto de encontro, né? Todas as famílias e tal, muito bacana. E essa comemoração de 35 anos é levando lá em consideração essa, o centro também, né? Não. Ou não? Não. Esse é só aqui na... Sim, 35 só anos, na Avenida das Cataratas. Você imagina. Local lá. E a família Rafaim, você sabe quanto tempo está aqui? 1959 começaram as atividades em Foz do Iguaçu. 59. Então a Rita deveria ir lá na década de 60, era pequenininha, né, Rita? Sim, eu era pequena. Não, bem pequenininha. Eu ia no colo. É que eu estou identificando a data aqui do aniversário dela, ainda até agora. Não dá, eu já disse pra Nancy, é proibido, porque nós estamos ali, né? Não pode falar, sem falar idades. Exatamente. Mas é fácil descobrir. Mas que beleza, né? E por isso que a gente fala nessa questão do turismo na cidade, né? Se vê há quanto tempo, né? Já que servindo para os turistas, né, Rita? E nós tivemos também a churrascaria Cabeça de Boi, né? Do Franz Kohlenberg também, aí, né? Que era também na ali frente do Correio, ali, né? Na frente do Correio, na Avenida Brasil também, né? E isso tudo servindo aí para os turistas aí, né? Verdade. Por favor. Não, antes dele falar, nós vamos de musiquinha, din-din, e aí voltamos com a voz. Você que manda. A voz. Vamos de Ray Charles, Georgia, On My Mind. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, Till in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say just an old sweet song keeps Georgia. Até ouvir um pouquinho, olha que música maravilhosa. Tudo a ver. E é de Foz do Iguaçu, viu, essa música. Conhece, viu, essa música? Não conheço. Olha só. Eu acho que conheço a cantora. Arrepiar, né? Mas é verdade, gente. Iguaçu, meu lado de cá. Sebastião Tapajós e Nilson Chaves. Realmente tem tudo a ver com o nosso programa e com a cidade. A música é maravilhosa. E que achado, né, Rita? Que achado, eita nós, né? Que achado bacana, eita nós, né? Hein? É, vamos beleza. Prestigiar. Até se o Márcio puder ir durante programação, vamos tocar ela, vamos tocar, novamente, né? Aí. Tocamos. Maravilha. Já no programa anterior, né? Sim, mas aí o Wilson divulgar. Agora vai ficar. Em homenagem ao Wilson, né? Isso. Churrascaria Rafaim. E vamos colocá-la como trilha nossa também na churrascaria, então. É. Uau! Verdade, olha só que beleza. Que chique. Aí lembra lá, né? Do Histórias e Memórias. Sim. Pronto, a gente não fica chateado. Amanhã o Wilson vai estar lá comandando lá o show especial amanhã, então, Wilson. Segunda-feira, dia 6 de junho. Um dia especial, a Rádio Cultura vai estar lá transmitindo ao vivo o bacana, show bacana. Lá da churrascaria. Como é que vai ser amanhã lá? Uma noite especial? Vai ser uma noite diferente. Diferente em âmbitos, porque nosso show ele tem que ser o mesmo com uma pessoa ou com 500 pessoas. Ele tem que ser mesmo a qualidade, porque o agente de viagem, o turista, quando compra na Europa, na Ásia, o nosso show ele vai ter que chegar aqui e nós entregarmos o que foi vendido. Então, antes da programação, a gente vai estar entrando com alguns links direto da churrascaria. E às 20h45, o show latino-americano começa sem interrupções, normal o show, até o término normal, até às 22h15. E viu, o seu show é todas as noites? Como é que funciona normalmente? Nosso show é de segunda a sábado. Só segunda... no domingo que... No domingo é folga dos artistas. Mas tem o almoço normal, que aliás é o dia que tem bastante movimento lá no domingo. É o domingo da família. Domingo da família. É o domingo da família, que normalmente as famílias saem no domingo, né? Trabalham a semana toda e tal, e no domingo a mamãe fala, hoje é você para a cozinha. Aí o papai fala, não, então vamos almoçar. Hoje é minha folga. Verdade. E eu costumo ver ali muitos carros paraguaios, né? Muitos argentinos também. O pessoal aqui da região, né? Cidade Leste, Porto Iguaçu, vem muito prestigiar também o almoço de domingo, né? É verdade, porque essas cidades em volta, elas têm restaurantes, mas eles querem sair para fora. Como o brasileiro, como nós, falamos, ah, eu fui para Argentina, fui para o Paraguai, fui em outro lugar, eles também saem e falam, vamos almoçar no Brasil. E o que é bacana é que eles não vêm só almoçar, eles vêm no supermercado, eles fazem um passeio hoje, outro passeio a próxima semana. E Foz do Iguaçu, graças a Deus, graças a alguns investidores, está melhorando cada vez mais nessas funções de atrativos para a família. Por exemplo, o Museu de Cera, Parque das Aves, que você não precisa hoje entrar nas cataratas, por exemplo. Aí o cara vai num domingo nas cataratas e faz o domingo todo, almoça nas cataratas, faz uma cuco, e o cara não vai constantemente, ele pode ir uma vez por ano. Agora todo final de semana vai, não vai. Então ele fala, hoje vamos nas cataratas, então hoje vamos almoçar e vamos no Parque das Aves. É bacana que sempre sempre tem um almoço junto que o pessoal possa ir na churrascaria. Uhum. Exatamente, passeios mais curtos, né? Mais rápidos, assim, mas que chame a atenção, que sejam os bons produtos, né? Produtos de qualidade. E nós fazemos um controle, uma planilha, nosso pessoal que trabalha, eles começam a anotar as placas dos carros, né, que vem. E começou a aumentar muito placas do carro de Santa Terezinha, Céu Azul, Matelândia, Medianeira. Isso é bom, que o pessoal vem pela manhã e alguns hotéis têm feito promoções para uma diária, que normalmente é o mínimo é 3 diárias. Então, quem mora na região não vai ficar 3 dias hospedado. Ele quer vir sábado pela manhã e quer voltar no domingo para casa. Isso é bacana, que fomenta ainda mais num dia da semana que não tenha tanto movimento. É verdade. É, Cascavel, né, uma cidade que está aqui quase 150 quilômetros, e é comum, né, as pessoas de Cascavel, as famílias virem para Foz do Iguaçu, passar o final de semana, né, ficar num hotel, ir lá na churrascaria Rafaim, ir no Duty Free ali na Argentina, dar um pulinho no Paraguai. Então, realmente, esse turismo regional que a gente chama, né, esse turismo dentro do próprio estado, ele também é muito importante, né, Wilson, para a sustentabilidade da própria cidade de Foz, né? E tem agora, como por exemplo, que os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu, que são 29 municípios, né? Então eles têm diferenciação de valores, por exemplo, não só exemplo da churrascaria, mas como Itaipu, parque como o Parque mesmo, das Aves, como o Parque Nacional do Iguaçu, Macu, Safari, dá incentivos para esse pessoal para vir, que cobra o preço de custo, né? Que venha e fomenta, porque eu trabalho na Rafael Churrascaria, mas meu irmão, minha família trabalha em outros lugares. Então, como é bacana cada vez mais ter movimento na cidade, porque hoje o turismo sem movimento, nós vimos aí que mês passado, mês atrasado, a queda de turista foi muito grande. Sim. E só não foi maior porque é esse pessoal da região que está dando suporte. É verdade. Por isso a importância de Foz, né, Rita? Uma cidade que está localizada, embora sua localização, né, no extremo oeste do Paraná seja difícil o acesso, né? Sempre foi, né? Sempre toda foi. A história de Foz desde foi difícil o acesso. Mas aqui nós temos esses países ao nosso lado, países irmãos e cidades irmãs também, né? Verdade. Não só aqui no Brasil, como no Paraguai e na Argentina. Assim como você gosta, eu sei que você gosta de ir para a Argentina também, fazer os seus passeios ali, assim também os argentinos e os paraguaios vêm para Foz do Iguaçu, Foz, né? É mais tranquilo também, né? Poderia fazer a mesma coisa com o Paraguai, mas é complicado na ponte, né? Na ponte é mais complicado. É complicadinho, mas a gente nasceu, foi criada, sempre vivendo bacana com os dois países vizinhos. Sem dizer que Foz do Iguaçu, na banca de jornal, no supermercado, no açougue, na padaria, aceita qualquer moeda, né? Que beleza isso. Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Isso que é bacana, né? Porque muitas vezes você não tem outra moeda. Imagine um garçom trabalha num restaurante, recebe uma caixinha e vai para casa, vai querer comprar seu litro de leite, vai querer comprar seu pão na padaria e recebe essas moedas também. Não tem necessidade de uma casa de câmbio. Chega em casa com dólar no bolso, né? Oh, fica todo feliz. Beleza, fica todo feliz, né? É costume ainda hoje dar a caixinha, Wilson? Sei que isso é tradicional, né? É até bastante antigo, né? Eu lembro do meu sogro, o Zeca Bresolim, lá de Cascavel, José Orlando Bresolim, pai da Yáscara. Cada restaurante que a gente chegava, churrascaria, mesmo aqui no Paraná ou outra cidade, primeira coisa que ele fazia era chamar o garçom e dizia assim: olha, você me atende bem aqui que você vai ganhar uma boa, boa caixinha, né? E o camarada se esmerava ali, né? Ou seja, trabalhava muito satisfeito, né? E realmente ganhava uma caixinha. Isso ainda é tradição ainda no comércio local? Tem muitos lugares devido a alguma lei trabalhista que você tem que legalizar os 10% do garçom. A partir do momento que você tem que legalizar, e aí você coloca na conta os 10% de garçom, não é obrigado a dar, e vai na conta os 10% do garçom, onde uma porcentagem para o garçom, uma porcentagem para o pessoal da cozinha, é distribuída, é rateado essa caixinha. Na churrascaria nós não cobramos taxa de serviço. Na entrada nós temos uma placa dizendo que não cobramos taxa de serviço. No nosso folheteria está dizendo que não cobramos taxa de serviço. Então o cliente vai, porque é muito difícil. De que forma vai ser cobrada a taxa de serviço a partir do momento que uma agência de turismo, ela vende na Europa, a Europa faz o pagamento para a agência, para a operadora, para a agência local de turismo, e ela vai com o voucher, vai ser faturado. Como você vai cobrar os 10% de um serviço que não tem valor. É, geralmente o turista já chega ali já com, só com o papelzinho, com o voucher, né? E nem tira dinheiro, nem paga, né? Ali nem nada. Paga. O chinês, já por tá exemplo, ele não viaja com dinheiro, porque o governo paga até as bebidas. Uma ou duas bebidas sem álcool ele paga na conta. Então não tem como você cobrar os 10% o serviço do garçom. E o serviço do garçom já tem seu salário remunerado. A Rafaela Chascaré é uma das casas que melhor paga o garçom, porque não... E se nós descobrir que o garçom está cobrando fora, ou está recebendo caixinha, a gente... Mas ele pode receber de um... Ele pode receber o atendimento que o cara seja, só que ele não pode falar, ah, nós não cobramos tais serviços. Isso se nós pegarmos, nós dispensamos o garçom, certo. Porque no momento que nós contratamos, nós damos todos os benefícios, mas explicamos as regras, como funciona. Porque é uma situação bem complicada. Imagina o cara ter que dar os 10%, ter que dar a caixinha, ter que comprar um serviço melhor. E o garçom tem que dar o melhor atendimento para todo cliente. É bom isso, né? E ter as regras, né, do jogo claras, né? E se alguém quiser, né, oferecer alguma coisa, foi bem... Tem sempre um garçom que é mais simpático. Foi bem tratado, foi mais... É, né? Tá. Mas hoje em dia é difícil quando o cara fala, ah, vou te dar tanto, caixinha, tá tão difícil. Sim, tá tão difícil. Por isso que é difícil conseguir vender um jantar na churrasca. Por isso a minha pergunta, se continua esse hábito, né? Já pensou se vem um euro ali? Bah, aí sim, ó. Aqui, ó. O pessoal se mata ali, né? Mas ainda tem muitas pessoas que vão na churrascaria que na verdade é como para Foz do Iguaçu, vem muita gente com alto poder aquisitivo. Verdade. E cada vez tem aumentado mais. E gosto do atendimento diferenciado, por exemplo, forma de reserva. Na churrascaria nós temos ordem de reserva, as agências que fazem reserva, tem as agências que vão todo dia, já fazem seu bloqueio, falar, eu quero bloquear 10 lugares, e já nós já temos umas mesas que normalmente os guias gostam, porque o guia sabe o negócio. Tem guia que gosta de sentar perto do palco, outros guias falam, não, eu, meu turista não vai sentar perto do palco, eu prefiro que ele senta um pouco mais longe, que ele vai desfrutar melhor. Então tem as formas de cada guia trabalhar, e nós nos adaptamos para poder atender da melhor maneira possível. E Wilson, quantos funcionários hoje tem na casa? Temos cerca de 195 funcionários. Muitos funcionários, nossa, hein? Que mão de obra especializada aí para Foz do Iguaçu, né? 195. Que beleza. Folha de pagamento, hein, Márcio? Eu já ia ficar de cabelo em pé para pagar essa folha de pagamento. Eu ia ficar aí. Sem cabelo, sem senhor cabelo, Pegorado. Nem cabelo em pé. Sem bigode, sem cabelo. Essa foi ótima. Ah, mas ainda bem que existe o senhor Pegoraro. Amém. Gente, vamos de música, Pegoraro. Vamos de música. Agora eu lembrei do meu pai, seu Augusto Araújo. Ele gostava muito dessa música. Roberta Fleck, Killing Me Softly. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. But he does. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Que viagem, gente, que viagem. Agora eu viajei bem, lembrei bastante do seu Augusto Araújo aqui. Que bom gosto, hein, Pegoraro? Bom gosto, né? Isso que a neta difícil, saiu, ó. Né? Ser difícil. Assim, né? Naquela época, ter assim, um bom gosto musical, né? Verdade, ele tinha. Não que fosse proibido, né, ter bom Verdade. Gosto, mas realmente é. E aí eu lembro São dele. São poucas pessoas. Que ele veio pra cá, né, com a Dolabella, pra fazerem a estrada pras cataratas. Bem lembrado pelo Wilson, que fica do lado do Colégio Agrícola hoje. Eu não sei o que, que dá na cabeça ali, né? De pessoas para destruir a história de Foz do Iguaçu. Porque fica ali aquela... Como era? Poxa vida, sofreram tanto para fazer estrada. Ela acabava onde, mais ou menos, ali, Wilson? Você lembra quando você veio morar aqui? Eu lembro muito bem, porque eu morava no Chalon e passava na Avenida dos Migrantes e até atrás do Flamenguinho e cruzava para poder... E ela ia até nas cataratas, isso, né? Tudo isso. Mas daí ela, é esse pedaço... que estava ainda preservado, que na época falava, não, isso aqui não podemos mexer porque está tombado. E acabou sendo tombado pelo asfalto em cima tombado dele. Tombado, né? Por algum, pelo amor de Deus, cabeça de pena. Como é que você vai fazer? Por isso que eu fico brava. É o resgate da história, sabe? O resgate, né? Nossa, não mexe. Já estão levando para o ralo a história. Então, o que tem, nós temos que brigar aqui no programa para ficar. Como a gente fala, Wilson, a gente precisa rapidamente, desde que o programa começou, eu e Pegoraro estamos batendo na tecla, nós precisamos urgente de um museu. Antes que nossa história acabou. É, agora foi reativado o... ali no Gresf, né? Foi reativado o primeiro aeroporto. Foi... É um projeto, é. O projeto está tá começando e algumas linhas já do pessoal do City Tour já está parando ali. Então, é o primeiro passo, mas precisa muito mais. Pois é. Aliás, pois é. O City Tour, né, do Marcelo Valente, aqui da Lomar Turismo, é excelente para isso, né, para recuperar a história de Foz do Iguaçu, né? Porque você vai parando nesses pontos e contando, para ali na igreja, né? Até, na igreja até eu comentei São João Batista, com o Marcelo, né? Valente, para parar, agora tem o local ali da tem onde um recuo, fica... né? Sim, para o casamento, o dia de casamento, pode parar ali. Eu acho que deve parar e deve entrar na primeira igreja de Foz do Iguaçu, que é uma igreja histórica, São João Batista. Aí ali o turista, né, que está fazendo passeio com o Marcelo Valente, no City Tour, entra e pode ler sobre a história que está na verdade, entrada da igreja. Verdade. Toda a história, inclusive agora da cidade. Agora eu vou te falar uma coisa que não é muito boa, dona Rita Araújo, porque agora nós estamos num momento político bastante complicado, né? É, a prefeitura de Foz do Iguaçu... complicadíssima, né? Em termos de gestão, a sua administração. E também aqui Itaipu Binacional, agora uma troca, né? Já Nossa. Anunciada aí do comando também da Itaipu. Então Verdade. São peças importantes, né? Para se discutir a cidade de Foz, os investimentos que nós precisamos, principalmente em cultura, né? Que nós falamos aqui no Museu de Foz do Iguaçu. Acho que nós vamos ter que esperar mais um pouquinho aí, mais um vamos ano. Vamos cobrar de quem vem, continuar seja cobrando, ele quem for, né? Seja ele quem for. Porque locais, a gente sempre fala aqui, né, Wilson, alguns locais de Foz seriam estratégicos para a gente ter um museu, né? Como é o caso do Gresf, né? Que é o antigo aeroporto, primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu, né? Nós temos ali o prédio da Fundação Cultural, né? Que abriga hoje uma biblioteca também ali pública, né? Um prédio lindíssimo que foi o fórum, né? Primeiro fórum também. Isso. É, nós temos o prédio da própria prefeitura, né? Onde tem é o lindo. Gabinete do prefeito ali, que é lindo também. 1938 aquela construção. Exatamente. Temos agora o prédio ali da Caixa Econômica Federal. Isso. Que a Caixa Econômica deu para a Unila, né? Cedeu para a Unila para usar. A Unila não usou esse prédio, devolveu agora para a Caixa Econômica, um prédio ali também bem no centro, né? Ali onde era a churrascaria Rafaí, isso, né? Isso, antiga isso. Ali, né? Ali mesmo. Então, temos alguns locais aí importantes para se construir o nosso museu, né? Que também seria, como nós falamos no bloco anterior, né, Wilson, um local para os turistas aqui mesmo da região virem para Foz do Iguaçu, irem almoçar lá no restaurante Rafaí e visitar o museu da cidade, né? Eu acho que não tem Nossa. Lugar melhor para você conhecer a história de fato, né, daquele local, né? Verdade. Na frente da Praça Getúlio Vargas, da Praça do Desmilinguido, do que sobrou, não dá um banco, não dá ali. Isso aí revolta, sabe? Que daí uma praça central linda e constrói aquele trem ali em cima, não sei para quê, e agora não sei quando é que vai ficar pronto também. Tem uma construção ali inacabada, né? Tira aquela praça linda, na frente do lado do correio, né? Também, o troço ali tá ficando e ali as nós moscas. Temos ali naquele centrinho ali, né? O antigo Banco do Brasil, sim, né? Onde é o Ministério, sim, do, Ministério Trabalho, do Trabalho, né? Uhum. Ali hoje, o Provopar. A terceira pista de JK ali é uma região fenomenal para isso. Verdade. Exatamente. Que é agora o da bem central, né? Que o Pegoraro falou mesmo, não tava o Nila, a Caixa. Exatamente. Aproveitar, Wilson, qual a diferença que você sente, o que você vê nessa Foz do Iguaçu de quando você chegou aqui há 26 anos atrás e essa Foz de hoje, né? Porque aqui no programa nós somos muito românticos aqui, né? Falamos aqui do passado com muito entusiasmo. Mas para você, assim, o que melhorou, o que piorou, o que você tem saudades? Foz do Iguaçu em 1990, que não é muito tempo, isso passou 26 anos, ela se desenvolveu muito intelectualmente em benefício das universidades que chegaram em Foz do Iguaçu. Por exemplo, muitas pessoas fizeram suas faculdades fora da cidade por causa que não tínhamos universidades. Hoje você já tem universidades do nível dos grandes centros já em nossa cidade. Isso por vários fatores. Então isso muda e aumenta a mão de obra na cidade e fica em Foz do Iguaçu. As pessoas da minha cidade saem, estudam e não voltam mais para Foz. O pessoal de Foz do Iguaçu fica em Foz do Iguaçu e acaba se desenvolvendo muito mais. Antigamente tinha um centro médico, tinha uma odontologia, um escritório de advocacia. Não, hoje não, hoje nós temos uma gama muito grande. E a cidade melhorou, tem que melhorar em alguns aspectos, que a gestão pública, nesse passar dos anos, melhorou a infraestrutura das casas, os empresários foram investindo cada vez mais. Imagine, hoje tem resort em Foz do Iguaçu, que não tem em grandes centros em outras cidades. Então, se desenvolveu muito para o lado do turismo. E os empresários tiveram uma coragem muito grande de investir. Imagine o Sr. Chano Fonte construir um Aquamania em Foz do Iguaçu. Verdade. O que ele fez ali, muita gente falava, pô, um médico fazer isso em prol da cidade, porque ele ama Foz do Iguaçu. O investimento que o Rafael Palace Hotel teve no centro de convenções foi fantástico. O investimento que o Hotel Recanto fez no hotel agora, e cada vez mais estão investindo. Uhum. Imagina só, o Hotel Bourbon adquiriu aquele terreno que sem necessidade para preservar. Porque ele não quer fazer nenhuma obra e também não pode fazer ali. Inclusive, que está saindo a João Paulo II, é no meio do terreno dele. Cortou ali o terreno, cortou, né? Cortou e falou, não tem problema, eu quero adquirir porque... Só o seu falou, eu quero porque eu quero uma preservação. Uma boa agora com um parque aquático ali o também. Parque, né, aquático, grande. Primeira piscina com ondas artificial. Exatamente. Então imagine só os empresários, então imagine só o Museu de Cera, o cara vem para Foz do Iguaçu, faz um investimento de milhões, praticamente, e ele fez porque ele gosta. E os personagens estão ali, que o dono, ele gosta daqueles personagens, então ele gosta de ter. Financeiramente é bom, mas a partir do momento ele não precisa mais de dinheiro para sobreviver. E ele gosta muito de carros, por isso que está vindo, acho que o sonho, né, maior dele vai ser o Hollywood, que ele está trazendo os carros para ficar exposto. Então é um desejo das pessoas investir e mostrar para fora. Foz do Iguaçu mudou e tenho certeza que vai mudar muito mais ainda. Uhum. E acreditam em Foz do Iguaçu, né? É verdade. Então, agora, ótimo. Essa semana também houve a inauguração, semana que passou, né? Da escola de gastronomia, né? Que vai ter em Foz do Iguaçu, que eu acho que aí se acertou em cheio também, né? As instituições que objetivaram isso, que planejaram isso, né? Porque realmente precisa de uma qualificação profissional para os profissionais daqui, né? Não só para a formação desses profissionais, mas também como um aperfeiçoamento, né? Vocês que trabalham ali diretamente para o turista têm que estar capacitando seus funcionários, né? Toda vez, né? Eternamente, né, Wilson? Hoje, antigamente nós pegávamos uma colaboradora, um colaborador para trabalhar, por exemplo, na cozinha. Ela sabia cozinhar, ela chegava e nós explicava a fórmula que ela tinha que fazer e orientava passo a passo. Hoje você pega alguém que passou pela Provopar já, que já sabe ajuda a gente a fazer. Nós temos alguns pratos que são típicos, são tradicionais, mas a gastronomia ela muda constantemente. Imagine, tem que ser comida saudável, bem apresentada e deliciosa. E é um desafio fazer isso. Imagine se colocar 13 em um. Antigamente você pegava o feijão ali, só o feijão, e enchia de gordura. Hoje você tem feijão praticamente que é feijão light. Então imagine, e isso a Provopar, ela fazia muito bem, faz, mas não com tanta intensidade. E o Sindiotés, com a Escola de Gastronomia que tá, surgiu, que tá, os cursos estão vindo aí, vai ajudar bastante a gente. Aliás, ontem eu vi no programa Mulheres Transamérica, né? Comandada aqui pela minha colega Rita Araújo, pela Samela aqui. A Joyce, né? A Joyce, né? Tá indo bem. Uma feijoada vegetariana, né? Pois é. Nós temos em Foz do Iguaçu uma feijoada vegetariana. Me deu até vontade de experimentar. Viu? É bacana. Que não é concorrente do não, não Wilson, é né? Porque é o sabor outro, natural. Outro sistema. Então, é um sistema completamente diferente. Então, é bacana. E o pessoal... E ela, a feijoada, você tem que provar, pegorar, vale a pena. Vamos de musiquinha agora, gente? Vamos lá, Márcio? É, olha só, Barbra Streisand, Woman in Love. Histórias e memórias. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. Márcio, deixa aí. Iguaçu, meu lado de cá. Gente, maravilha, o nome dessa música especial do Histórias e Memórias para todos os iguaçuenses chama Iguaçu, Meu Lado de Cá, Sebastião Tapajós e Nilson Chaves. E aí, Pegoraro? Maravilhosa música, né? Maravilhosa. Já pedi para o Márcio aqui me encaminhar aqui via e-mail aqui. Acho que a Sam, ela deu uma boa sugestão aqui, né? Nós recuperarmos essa música maravilhosa agora para o aniversário, né? De Foz do Iguaçu. Isso. Que, aliás, na próxima sexta-feira, né? Foz do Iguaçu vai estar completando mais um ano de vida. Com a ajuda aqui do nosso amigo Wilson aqui, né? Wilson disse que também já vai dar uma forcinha aí para essa música ir lá para a churrascaria, né, Wilson? Não, a partir de amanhã já ela vai ser... Vamos colocar ela várias vezes por dia no ambiente interno, né? E também antes do show vamos colocar ela para... Eba! Acho que Foz do Iguaçu, né, Rita? Acontece tanta coisa em Foz do Iguaçu, né? Eu e muitas pessoas, acho que penso como eu, assim, eu não conheci nenhuma cidade que tem tanta atividade, né, do que Foz do Iguaçu. Atividade social, atividade esportiva, atividade... Enfim, são tantas pessoas que vêm para cá, tantos eventos que acontecem, né? Que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Verdade. Pessoas que vêm aqui, por exemplo, todos os dias no Parque Nacional do Iguaçu nós temos filmagens e fotografias de empresas estrangeiras, né, internacionais, japoneses gostam muito de vir filmar aqui as cataratas, chineses, americanos, enfim. Então, muitas vezes nós temos artistas, né, nós temos políticos, nós temos intelectuais que vêm para cá. E são produzidos muitos materiais, como essa música, né, belíssima, né? Belíssima. E depois isso cai num esquecimento, ou nós também não temos pernas para ir atrás desses materiais que são produzidos aqui, desses produtos finais, né? E acabam passando, e produtos aí raros, né? De uma importância, uma beleza muito grande, né? Não, mas o nosso baú ali tem bastante coisa boa, vamos buscando, né? A gente vai achando. Nós temos essa obrigação, né? Histórias e memórias de Foz do Iguaçu, de catar, né? Essas coisas boas aí, toda a história, né? É história, isso aí mesmo, porque o nosso amor é incondicional, Wilson. Eu e Pegoraro aqui do Histórias e Memórias, nosso amor é incondicional por Foz do Iguaçu. E assim funciona. O Wilson já é um iguaçuense, já de coração, assim como eu, Wilson? Já sou iguaçuense. Eu praticamente em Foz do Iguaçu, eu não consigo. Quando eu viajo, eu falo de Foz do Iguaçu assim, com todo o coração, até muitas vezes esqueço de falar do lugar que eu trabalho, porque o importante é trazer as pessoas para Foz do Iguaçu em si. E não basta, é fácil, é muito fácil pegar e criticar a cidade. E falar o que tem de errado o tempo todo. Mas é difícil eu pegar e fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo em prol da minha cidade, que eu vivo 26 anos? O que eu estou fazendo em troca? O que eu estou dando para Foz do Iguaçu? Ou só estou retirando algo de Foz do Iguaçu financeiramente, intelectualmente? O que eu estou trazendo para a cidade? O que eu estou fazendo para o lugar que eu moro, para o bairro que eu moro, para a vila que eu moro, para a empresa que eu trabalho? O que eu estou fazendo em prol disso? Eu já visitei o Lar dos Velhinhos alguma vez? Ah, não. Visite. Você já foi em outra universidade, sem ser a universidade que você trabalha? Você sabe o que ela está fazendo de melhor? Conheça um pouco mais o seu concorrente. Você já visitou outra rádio? Você já abriu esse leque? Você só fica dentro da rádio e trabalha? Então é um mundo perdido. Você tem que se expandir para melhorar. É fácil criticar. Agora tem que fazer alguma coisa em troca. Verdade. Eu, graças a Deus, eu falo dos problemas, mas trago soluções e tento fazer de toda forma. E não me vergonha quando eu falava, ó, a Avenida das Cataratas não está bonita, está feia. O que nós podemos fazer para isso acontecer? É só criticar ou falar, pô, eu acho que eu, de que forma eu posso incentivar isso? Quando eu falar com alguma pessoa em frente, falar, pô, nossa avenida não está muito boa. Mas quando eu pego, levei meus amigos ontem para o aeroporto, falei, ó, a nossa avenida está assim, assim, assim, mas em breve ela vai voltar às obras. Então tem que mostrar, falar o problema, mas mostrar que não vai ficar assim para sempre. Verdade. Que em pouco tempo vai melhorar. Eu peguei meus amigos lá que chegaram da Inglaterra antes de ontem e levei, falei, ó, tem esse restaurante aqui, tem aqui, tem aqui, vocês querem fazer refeição em outro lugar também, vocês querem ficar livre e poder ir, porque é bacana o cara ir falar, pô, mas eu fui lá, eu acho que aqui está o mesmo padrão, dá para melhorar um pouco mais. O como é gostoso se viesse mais empresa para Foz do Iguaçu, por exemplo, abrir o Espaço das Américas, pô, com um jantar delicioso à noite, você vai lá, pô, você fica lá até 11 horas, 23 horas, mas agora vai começar, depois vai começar o verão, pô, vai ficar maravilhoso. O horário de verão. Isso. E outra coisa, né, Rita, quando você mora numa outra cidade, parece que você recebe teus amigos e teus parentes, você fica dentro de casa, você fica fazendo churrasco, comida dentro de casa. E Foz do Iguaçu, nós temos quase que uma obrigação de sair e mostrar a cidade, né, para essas visitas, né, e para esses amigos. Você vai, leva para as cataratas, leva para Itaipu, leva para o Parque das Aves, leva para o Marco, leva almoçar num lugar, leva jantar no outro, vai jantar na Argentina, almoça no Brasil. Falta dias, né? E as pessoas ficam encantadas, né? Dizem, nossa, mas vocês têm tudo isso aqui, verdade, né? Então, realmente, é uma cidade diferente nesse sentido, né? Verdade. E se Deus quiser, e Ele quer, um dia teremos um secretário de turismo que se preocupe de coração. Não seja um político, não, sabe? Que se preocupe, que ame Foz do Iguaçu. Então vamos começar a divulgar ela da maneira que precisa. O Pegoraro? Ó, eu vi mãozinhas indicando ali o Jorge Pegoraro. Opa! Quem sabe, né? Um secretário. Que o Márcio é meu assim. Eleitor aqui. Então, pronto, aqui, aqui tem bastante. Um e único não é assim, também. Wilson? Eu acho que é o amor mostrar. Porque, gente, nós, cada um de nós no Facebook ou qualquer mídia, a gente põe uma foto, se cada um fizer um pouquinho. Eu ponho as fotos que eu ponho, o meu Facebook, o meu perfil, não é da minha vida. é de Foz do Iguaçu. Cada rua, até já tive muitas confrontações, briguei. Ah, onde é que está tão linda a tua cidade assim e os buracos? Digo, não. Primeiro que eu não trabalho na Secretaria de Obras da Prefeitura. Sim. E mesmo não, que trabalhasse, não, não saía... Não tem tapa-buraco. Ah, né? Eu não vou sair fotografando buraco. Eu prefiro o lado bonito, que é assim que eu fui criada. A amar a minha cidade, ver o lado bom e acreditar que alguém vai vir fazer alguma coisa. E esse dia vai chegar. Nós vamos ter que ter um secretário, aliás, que ame Foz do Iguaçu para divulgar lá fora. Aliás, até os posts, né, que você coloca, sim, no teu Facebook, lá, sim, no teu perfil, são vistos, né, por pessoas lá fora. Eu tenho um amigo em comum com você que é um português, né? Uh-huh. É verdade. Lá do Douro, lá, verdade, que curte todas as fotos de Foz do Iguaçu. Então, que bom isso também, mostrar um lado bom da cidade, né, Wilson? Mostrar, seja as cataratas, seja... A Rita tem o costume de mostrar as ruas, né? Com verdade, chuva ou sem chuva, sem chuva, o Rio Paraná, né? Que é tão bonito também. Então, acho que vale a pena a gente estar divulgando positivamente, né, a nossa cidade, né? Não tenho dúvida, porque problemas toda cidade tem. Sim, exatamente. Mas, sim. Os meus amigos que chegam aqui, os turistas que nós conversamos sempre, eles pensam que Foz do Iguaçu, a imagem de Foz do Iguaçu lá fora não está tão limpa como era, como o pessoal costuma falar. O pessoal fala, mas o pessoal falou que tem isso. Nós somos a cidade mais organizada, mais limpa, mais segura de qualquer outra cidade de fronteira. Então, tá a vendo? Forma de você mostrar que, problemas tem, mas nós somos a melhor de todas ainda. Verdade. Poxa vida, né? E os problemas estão aí pra gente resolvê-los, né? Não pra conviver com eles, né? Não. Eu acredito que nós precisamos aí, seja na prefeitura, seja nas instituições aí, que são muito importantes. Foz do Iguaçu tem todas as instituições federais e estaduais possíveis, né? Nós temos aqui uma infinidade de representatividade. E, embora a nossa representatividade política não seja assim tão forte, mas os problemas estão aí para ser sanados, né? A rodovia 469, né? Que vai para o Parque Nacional do Iguaçu, ali para o aeroporto, nós precisamos melhorá-la, né? Duplicá-la, enfim, o próprio aeroporto, né? Enfim, tem várias... Nós podemos aqui ficar citando, né? Várias obras. Verdade. O próprio asfalto da Avenida das Cataratas, né? Que o Wilson citava agora, precisa de melhorias. Mas isso nós vamos ter que enfrentar esses problemas um por um, né, Rita? Espero verdade. Que tenhamos aí representantes dignos aí que se preocupem com essa situação. Sim, que se preocupe com isso, né? Porque agora já chegou o momento, né? Passaram 3 anos e meio e agora chega a época de você aumentar seus amigos. Abraços e mãozinha e oi, querida, e oi, feliz querido. Quanto tempo? Feliz aniversário. Você ganha cartão, se enche de amigo agora. Então agora é a hora de... Então eu falo pra todo mundo, agora é a hora cobrança, de cobrar. Né? Cada aperto de mão você cobra, não com dinheiro, é você cobra, olha, vamos ajeitar ali aquela estrada disso, aquilo daquilo e não sei o quê, porque agora é que eles lembram de você. Passam 4 anos, 3 anos e meio sem te olhar na cara. Aí agora começam a ver, te visitar, agora começam a aparecer nos enterros, nos velórios, né? Missa, por tudo, você vê por tudo. Aí quando você vê aquela pessoa, vai ser candidato a alguma coisa. E aí o resto esquece. Mas tudo bem, faça por Foz, não me interessa se você, né, vai me apertar a mão ou não. Faça alguma coisa por Foz do Iguaçu. Não fique aí se exibindo de outra maneira. E agora, né, Wilson, você com toda a tua experiência no turismo, né, de 26 anos aqui num segmento, digamos assim, mas convivendo muito com eventos, né, eu propriamente já encontrei você em várias cidades, né, fazendo publicidade de Foz do Iguaçu, como você fala, não é do teu estabelecimento comercial, mas de Foz do Iguaçu, para trazer mais turistas para cá. Nós precisamos mesmo ter uma preocupação maior, né, politicamente falando, com relação à nossa cidade, com relação a resolver esses problemas, né, que nós temos no dia a dia. Né? Não tenho dúvida, porque hoje o cara vem para Foz do Iguaçu, se ele sabe que Foz do Iguaçu, ele vai se sentir bem com atrativos. Atrativos ele sabe que tem, mas a infraestrutura da cidade é fundamental, a segurança da cidade para que ele venha para cá. Não comparando, mas citando um exemplo de Gramado. Gramado você não vê um policial na rua. Você vê que o monitoramento por câmeras é assim, e se quase alguém 100%. Joga um lixo no chão, o cara fala, ei, você multa. Jogou, alguém olha para você e te avisa. Isso que é bacana. Eu terminei meu mestrado agora, que eu fiz em Posadas, na Argentina, e estou elaborando a minha tese de mestrado. E a minha tese de mestrado é circulação de turista estrangeiro na ponte Tancredo Neves. Olha que bacana. Porque tem prático isso, né? Tem 82 nacionalidades Na verdade, agora são 78, porque durante um prazo aí as nacionalidades não precisam de visto e nós estamos divulgando bastante em Porto Iguaçu isso, que nem as agências de Porto Iguaçu sabiam que a partir de segunda, de quarta-feira não precisava de visto americanos para entrar no Brasil. Olha. Por causa da Olimpíada, que não precisa. Uhum. Aí, um período antes e um período depois. Período depois. Então isso fomenta a região. E a minha tese de mestrado é para essas 82 nacionalidades que não precisam de visto na Argentina e precisam no Brasil, tenha acesso limitado por tempo e espaço determinado. Por exemplo, durante 24 horas, durante 48 horas, 50 quilômetros na fronteira. Então ela consegue passar a aduana, ficar um, dois dias hospedada em Foz do Iguaçu e sair pelo mesmo ponto que ela entrou. Então isso ia fomentar mais o turismo em Foz do Iguaçu, o turista estrangeiro que tem um poder aquisitivo maior, que são os europeus, hoje, querendo ou não, eles são que têm mais poder aquisitivo maior, americanos, japoneses, podiam ficar, visitar Itaipu, fazer todos os atrativos em Foz do Iguaçu. Então essa tese de mestrado, eu conversei com o senador já, o senador falou, ó, termina ela, me entrega, que eu faço um projeto e apresento no Senado lá. Peço para o colega meu apresentar na Câmara dos Deputados, apresento, a presidência é obrigado a sancionar isso. É verdade. Aí vem uma determinação de cima específico para cá. Ah, mas vai ter que liberar também em Capanema. Pô, mas então libera na fronteira. Mas estão fazendo específico para cá. Porque como é bacana você poder ver um hotel cheio. Você passa aí no hotel esses dias aí, dois, três carros na frente do hotel, não tem que estar fomentado. Se está bastante movimento nos hotéis, ele vai movimentar, vai gerar dinheiro na economia da cidade. E outra coisa, né? Você tem o exemplo da União Europeia, né? Que já funcionou, já deu certo. A União Europeia se uniu não em função só da moeda, né? Do euro, mas também de quebrar essas barreiras, né? Verdade. Burocráticas. Então, você sai de carro, né? De Portugal, você vai para a Espanha, você vai... Enfim, você anda tranquilamente com o seu carro, você só vê uma placa ali, olha, chegou na Espanha, está entrando na Espanha. Não tem que parar em aduana, mostrar documento, mostrar identidade, ter permisso, carta verde, nada disso, né? Uhum. Então você já tem um seguro ali internacional que cobre qualquer situação. Acho que falta também isso um pouquinho ainda aqui, questão do Brasil, Paraguai e Argentina também, a gente quebrar um pouquinho, né, as nossas barreiras, porque abrirmos um pouquinho mais, seja dentro desses 50 quilômetros, né, que você citou, um livre acesso, livre passagem, livre comércio dentro desse espaço. Pô, como seria bacana. Eu vi uma coisa que é muito legal, eu não sei explicar da forma correta que é feita, mas hoje o carro paraguaio, duas vezes por semana, eles vêm na aduana do Brasil, com o Paraguai, na ponte ali, ficam todos enfileirados, a Polícia Rodoviária Federal, ou o carro da Polícia Federal, o carro da Receita Federal, recolhe as habilitações, o documento deles, um comboio, vão até na aduana da Argentina, entrega a documentação, eles vão para lá, fazem suas compras, voltam no mesmo ponto, o carro da Receita ou da Polícia Rodoviária Federal acompanha o comboio até lá e passam eles para o Paraguai, duas vezes por semana. Nossa. Isso já é uma coisa muito benéfica da instituição que está fazendo isso, porque está querendo organização e o desenvolvimento mesmo do Paraguai, porque tinha que fazer todo o trânsito de entrada, de saída, isso o pessoal pode explicar melhor. Então é uma coisa legal, que querendo ou não você está fomentando, não é só você falar assim, eu só quero ganhar, você tem que fazer algo em troca. É verdade. Olha só que bacana, né? São exemplos assim, né? Eu acho que nós temos que usar também da criatividade, né? Para termos essas soluções, né? Exatamente enfrentar os problemas com boas soluções. Uhum. O Wilson citou aqui Gramado e depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, Gramado sempre vem na nossa lembrança como um bom exemplo para Foz do Iguaçu seguir, né? Que exatamente é uma cidade limpa, uma cidade agradável, uma cidade bem organizada com o turismo, né? Verdade. Se respira turismo lá, recebe muito mais visitantes do que nós aqui em Foz do Iguaçu. Só no Natal, em Gramado, Rita, só naquele período ali das comemorações do Natal, eles estão recebendo, era 600, 700 mil pessoas somente naquela semana. Não sei se isso continua, eu estou um pouquinho fora da estatística, mas então assim, nós recebemos 1,5 milhão de turistas em Foz do Iguaçu, né? Eles recebiam 50% disso só no Natal, então sobrava o ano todo. Então realmente precisa ter atividades, né, que atraiam mais esses turistas, mas nós precisamos do quê? Não só de lugares bonitos, de atrativos, mas também de segurança, né? A cidade, da beleza, né? Então, do povo ser hospitaleiro com o turista, né? Informações. Está horrível. Não tem placas. Sinalização, a sinalização está péssima. O trânsito, né? A gente pode estar comentando, está péssimo. Até a gente que conhece Foz se perde. Que rua é essa? Não sei que, para onde que eu vou? Aí o turista, imagina o turista aqui. Mas nós vamos de música e antes eu deixo o meu recado, como sempre, aos políticos. Não se exiba. Exiba Foz do Iguaçu. Obrigada. Cordetes Lollipop. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Altos papos aqui, né? É, tô falando, quando fecha os microfones é que surge os papos. O intervalo aqui é quente. Tá vendo, né, Wilson? Não é entrevista, né, Wilson? É um bate-papo, né? Mas o melhor que tem é isso mesmo, falar com naturalidade do que temos conhecimento. É, Wilson, você quer mandar um abraço pro pessoal lá da churrascaria? Fica à vontade aí, o que nós podemos agradecer o pessoal lá? Uma empresa, ela é constituída quando ela dá certo, quando a mão de obra, quando os colaboradores estão unidos. E eu sinto orgulho de trabalhar numa empresa que, nesses 26 anos, e conhecendo a história de tanto tempo da família Rafaim, do grupo Rafaim, da churrascaria Rafaim, a mão de obra especializada que tem e os colaboradores, alto gabarito que temos trabalhando em nossa casa. Que nem uma empresa, ela faz só dos seus diretores, dos seus gestores, ela faz dos profissionais que trabalham. Nós temos uma equipe, assim, muito afinada em todos os detalhes. A comunicação, da forma que é feito, a forma que é feita com cada um para que pudesse crescer, os incentivos que damos para o pessoal estudar, flexibilidade de horário para que possa... Os cursos que é feito, que é dado para cada um que possa ser feito. E, por exemplo, o curso de Eucarne, que a gente distribui, parceria com o Coque Semeador, usado para os filhos dos funcionários da cidade. Então, uma forma diferente que a gente faz de ver um futuro. De ver um futuro próximo. Por exemplo, meu filho, eu estou 26 anos, meu filho tem 16 anos, é fotógrafo, tem no meio que ele vai lá e tira foto e posta e faz as coisas. Então, os nossos filhos, eles já estão envolvidos. Tantos artistas que nós temos que os filhos estão trabalhando já. A mãe está trabalhando há 25 anos conosco, seus filhos já estão trabalhando também, porque é uma família de circo. As pessoas se envolvem com os projetos de cada função. Por exemplo, o Mestre tem filho que está de garçom. Então é uma forma de a empresa crescer junto com quem cresce com a empresa. E eu quero deixar uma homenagem, um abraço muito especial para o meu vovô, que ele mora do Rio Grande do Sul, já faleceu, mas eu quero agradecer ele para ter feito o que ele fez com meu pai ter vindo para o Paraná. Meu pai chegou um pouco tarde, era cerca de 18 horas em casa, aí ele pegou e chegou, e o meu avô falou, pô, esta é a hora de você chegar. Aí ele falou, mas pai, não é nem escureceu ainda, pai. Aí quando ele escutou um barulho, olhou, estava vindo a mão de pilão, direção dele. Ele se abaixou, gritou, ihu! Aí meu avô puxou o Winchester e tal, tal. Três tiros no meu pai. Olha. Um acertou na perna. Aí meu pai, pum, caiu pro mato, curou, sarou com banha, com folha verde, subiu num caminhão e veio pro Paraná. Se meu avô não tivesse feito isso com meu pai, eu não tinha nascido. Olha que história interessante. Gente, olha. Parece coisa de novela, né? Sim, bárbaro. Olha, Deus, que depoimento bacana que você deu aí, realmente. E teu pai já chegou no Paraná, foi direto para Capanema, não? O meu pai, ele falou, não, eu vou conhecer esse negócio de catarata. Aí, ele me fala. Tua história já é antiga com cataratas, aí, já. Aí ele veio, daí falou, pô, daí só conseguiram, chegou lá e pedir documento e falou, mas o que é isso documento? Nem identidade ele tinha ainda com 18 anos. Aí ele pegou e ficou em Capanema. Aí começou a trabalhar na casa do meu vô, porque o nome da minha mãe é Senilta Kepauer. É alemão. Alemão. A minha mãe não sabe falar Wilson. Ela fala Filson. Minha mãe é alemoa. Assim é. E você fala alemão, Wilson? Nein, nada. algumas palavras no palco. É incrível que a minha mãe queria me ensinar. E eu não falava, não vou aprender esse idioma falar. Porque eu queria falar o português mesmo. Agora meu pai não, meu pai fala fluente, alemão, espanhol, francês. Meu pai fala vários idiomas. Você também gosta, né, de falar em outras línguas? Eu amo idiomas. E como eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu tinha terminado a oitava série. E tive que me dedicar por muito tempo em estudar. Até hoje, igual eu falei, que eu nunca parei de estudar. E eu pensava, falei, pô, eu tenho que, porque eu vi o nível das pessoas que eu convivia muito alto intelectualmente. Então eu comecei a estudar para poder, porque quero me aproximar ao máximo desse aqui. E graças a Deus eu peguei e não parei em nenhum momento. Continuei estudando, estudo e fiz vários idiomas. E pegava um idioma inglês, por exemplo, me formei professor de inglês. Aí teve uma época que 6 meses eu fazia 4 idiomas. Eu ficava estudando, ficava meio perdido. E eu investi grande parte do meu salário em estudo. Intelectualmente, em curso, em escola, em treinamentos. Mas o mais gratificante disso é os convites. Por exemplo, nós temos a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O curso de engenharia elétrica, eles, hoje, almoço é a 7ª refeição que eles fazem na churrascaria. Uhum. Eles não querem sair da churrascaria. E quando teve um blackout que teve há uns anos em Rio de Janeiro, São Paulo, eu vi o meu amigo na Universidade Federal dando entrevista no Jornal Nacional. Falou, o que aconteceu foi isso por causa do blackout. Uma semana depois falaram, o que aconteceu foi isso. E ele especialista. Ele esteve com a gente e falou, eu quero convidar você para ir 3 dias, ficar na Universidade Federal, dando palestra sobre Foz do Iguaçu. Então, pela manhã, à tarde. Então, daqui uns dias eu vou estar indo, e a universidade vai pagar a minha viagem para lá. Ou seja, isso que é bacana, você receber convites para você pegar e falar do que você sente, da realidade do que é, da forma que foi. Isso beneficia a cidade, mas eu, particularmente, falo, pô, olha, eu, graças a Deus, eu pensava que eu intelectualmente não chegava e estou tendo reconhecimento e fazendo as coisas acontecer. Que bom, né, Rita? Ótimo. E assim, o exemplo do Wilson, né, que está aqui falando ao vivo para nós, né, esse testemunho, né, vivo, uhum, do Wilson, são muitas outras pessoas também, profissionais que Foz do Iguaçu recebeu, né, de braços abertos. Verdade. Que começaram a trabalhar aqui, que se formaram aqui também, que foram atrás dos seus estudos e hoje estão falando bem da cidade de Foz aí para o mundo todo, né? Uhum. Isso aí é bacana. É, dá para alguns aí aprenderem, viu? É, eu acho que prestem atenção aí, gente. É um bom recado, né, que o Wilson está deixando aqui pra gente, né? E que realmente faz pensar, né? Eu acho que as oportunidades estão aí para todos, né? As oportunidades são iguais, né, para todos. E o que me chama a atenção lá também na churrascaria, Rafaim, ouvindo você falar dos funcionários da churrascaria, é um pouco assim que você lida com artistas, né, também, né? Você tem o pessoal do show, por exemplo, você tem os músicos, você tem aqueles artistas, que não é uma situação fácil, né, para você. Você não pode dizer para um artista, você começa a trabalhar às 8 e sai às 18, né? O camarada tem horário diferente, tem uma vida totalmente diferente, então você tem que ter uma sensibilidade para isso, né, Wilson? Eu cheguei em 90, no Rafaim, em 91 eu fui pro show, porque eu via o pessoal trabalhando no show, falei, pô, eu queria aprender isso. E de que forma eu fui pro show? Sendo operador de som, iluminador, operador de som, e eu continuei com as atribuições, não tava? Porque daí eu fui promovido para relações públicas, supervisor. Eu deixar o parênteses aqui, a melhor função para se trabalhar é supervisor. Porque se dá certo, o mérito é seu. Se dá errado, é quem fez que está errado. Então, supervisor é fantástica essa função. Supervisor. Supervisor é tudo. Olha aí, gente, quem quiser um emprego de supervisor. Aí eu comecei a trabalhar no show e me envolver com isso. Em 93 eu comecei a viajar já pela área comercial. E em 2000 eu assumi a gerência comercial da churrascaria. E continuei na área operacional, continuei na área comercial e continuei no show. Eles não queriam que eu continuasse com o show. Mas de que forma eu vou orientar alguém no palco se eu não conheço a função? Então continuei apresentando o show. E apresento, tem outros dois apresentadores que apresentam o show comigo, mas eu faço começo, meio e fim, eu só faço meio e final. Então é bacana estar envolvido. Então eu já toquei contrabaixo, já toquei teclado, já toquei bateria. E já fiz várias coisas, joguei capoeira, toquei sanfona no palco. Então fiz várias coisas que envolvem a função. E eu sei, eu tô no palco, eu sei orientar, dizer a forma da correta que conhece, é. Conhece realmente, a gente, né? Conhece. Ah, você, mas será que o tom tá certo? Eu não sei se tá certo, mas sei que tá alto, eu sei que tá alto. Uhum. Então é a forma que você tem que saber orientar. E é bacana isso, porque você sente a necessidade de cada um. Você sente a necessidade. Você desce e fala, pô, mas deu 9 horas, acabou o café, pô. O café tem que durar até as 10 horas. Bom, então precisamos. Sabe, você saber a São realidade. Os detalhes, né? Os detalhes é importante. E o artista é o ego do artista. É o ego do artista fundamental. Se o artista olha pra cabine de som assim, ele quer um pouco mais de som. E o operador coloca a mão em cima do botão e falou: e agora tá bom? Cara, agora tá bom. Mesmo que não tenha mudado. Já ganhou nada ali já. Com um instrumento, pra comprar um instrumento. Pra comprar um instrumento, eu vou lá e compro um pandeiro. Mas o que eu entendo de pandeiro? Eu vou lá, escolho o pandeiro, vejo que é o pandeiro correto. Eu levo o cara e falo, você quer escolher um pandeiro? Aí o cara vai lá, escolhe o pandeiro e fala, esse aqui... Esse é dos bons, vou levar esse aqui. O contrabaixo. Leva um músico que é o contrabaixista pra comprar o seu instrumento junto. Se tá errado, é ele que errou. Sempre valorizando. Valorizando. Isso que é legal, isso que é bacana. Pô, eu queria comprar um microfone... Eu quero aquele pequenininho, tal, aquele da Ana Maria Braga, tal, tal. Tá bom, você quer comprar? Então compra. Compramos São Paulo, chegou o microfone. O padrão falou, tá bom, mas o seu microfone é esse aqui. Mas se quebrar esse microfone, você vai... É o responsável. Você é o responsável. Passou uns 2 meses, eu vi que era muito sensível. Eu falei, não, vamos vender isso aqui, senão eu vou ter que pagar. Então são formas que você tem que estar compartilhando no momento. E é o dia a dia, né? O dia a dia. Realmente é o dia a dia ali que você aprende junto e vai vendo todos os detalhes, né? Que vão dando certo, aqueles que não estão tão certos assim, você vai corrigindo, vai melhorando. O show teve uma grande reforma, uma reformulação nos últimos anos, né? Eu não me recordo quanto tempo que vocês têm o show lá, mas vocês, vamos dizer assim, revitalizaram o show nos últimos anos, né? Fizeram uma formatação diferente, né? Nós tínhamos o show normal latino-americano, e nós sentimos a necessidade de mercado que tinha Porque o mercado está aí, nós temos que arrumar alternativas de levar esse público na nossa casa de alguma forma. Por exemplo, o mercado argentino sempre falava que ninguém tinha grana suficiente para ir na churrascaria. Então nós criamos o Iporã, que é um show que começa às 10 horas, que é só show. Porque o mercado argentino, ele tem a minha pensão de praxe comprada nos hotéis. Então, se fizer o show às 20h45, ele não vai, que é muito cedo. Se fizer o show latino-americano às 21h30, o brasileiro e o europeu não vai, que é muito tarde. Então, criamos o Iporã, que é ao lado, e começa às 10 horas somente show. Então, o argentino, o estrangeiro, janta no hotel, janta em outro restaurante e vão somente assistir o show. E o nome de Iporã surgiu porque em Guarani significa lindo. O Iporã. Então, em Guarani, que o índio Guarani vivia nas três fronteiras. E nós resgatamos no Iporã a lenda das cataratas, que estava totalmente esquecida. E há 3 anos, graças a Deus, agora todos os colégios estão falando da lenda das cataratas. Sim. No centenário de Foz do Iguaçu, nós convidamos, demos 100 mil cortesias para os alunos levarem seus pais a conhecer o show, assistir o show. Nossa, que beleza. O show do Iporã. Aí, para esse show do Iporã, nós trouxemos alguns artistas dançarinos, colocamos com uma churrascaria, não tinha balé, era só os dançarinos. Então trouxemos esse pessoal que profissionais em balé. Aí, lindo, levamos esse pessoal para trabalhar no show da churrascaria. Então aumentou o nível da qualidade do show da churrascaria. Que, aliás, o show Iporã é lindíssimo, né? É lindo. É um show de uma sensibilidade assim, muito, muito grande, né? As pessoas saem realmente satisfeitas de lá, de ver um show, né? É que o show do Iporã, ele foi a churrascaria é uma churrascaria que transformou-se em casa de espetáculo. Uhum. O Iporã foi criada para casa de espetáculo. Então o foco dele é o show. E na churrascaria você tem atração, que é a gastronomia, e tem atração, que é o espetáculo. Mas eu acho que o principal do show do Iporã é que ele é tão bonito que não tem apresentador. Assim não estraga o show. Ah, concordo. Olha só que bacana, tá, né? Olha lá, concordezinha. Verdade. Wilson, quer convidar o pessoal aí para ir assistir o show, para conhecer, enfim, a churrascaria? Quem não conhece, a Rita já conhece, né? Churrascaria, várias vezes. Nossa, com ouvir lá. O show, né, do Iporã também você já assistiu? Sim, eu sento na frente ali só para ver. Como chama, Wilson? Show de Bolhadoras. Nossa, que show. Aquilo ali é uma coisa. Mas você louco. Gosta do apresentador, ambos, ou do show? Do show e do. Ambos. Então não precisa explicar mais. E mês de junho nós estamos de aniversário, completamos 35 anos amanhã, dia 6 de junho de 1981, foi quando começou as atividades da Rafaim Churrascaria na Avenida das Cataratas. E baseado nos programas que várias instituições de Foz do Iguaçu têm, nós também estamos fazendo para os 29 municípios lindeiros 50% de desconto durante o mês de junho. E é um prazer receber pessoas não só de perto da casa da gente, mas também de lugares mais distantes. E Foz do Iguaçu continua sendo uma cidade maravilhosa. As Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza, e vive em Foz do Iguaçu hoje cerca de 300 mil habitantes e mais de 80 etnias, sempre vivendo em plena harmonia. E Foz do Iguaçu agradece a todos por escolher sempre o estado do Paraná, por escolher Foz do Iguaçu e principalmente por escolher a Rafaim Churrascaria para fazer suas refeições. E não é uma churrascaria, se tornou já um atrativo turístico em nossa casa. Por tanto tempo em Foz do Iguaçu e pela forma que é administrada e mostrada. Imagine uma casa onde se desenvolve, por exemplo, o Paraguai. Há mais de 40 anos... O Rafaim, em Foz do Iguaçu, mostra a cultura do Paraguai. Hoje, se você ver, nós temos 12 pessoas que passam todo dia a ponte e vêm trabalhar em Foz do Iguaçu. Isso graças à autorização da Polícia Federal para poder fazer documentação brasileira, receita, e poder trabalhar. Com isso, aumenta o nível do espetáculo, o nível de gente que trabalha na casa. Porque uma paraguaia na cozinha, fazendo uma sopa paraguaia, é diferente do que uma brasileira fazendo sopa paraguaia. Claro. Uma dançarina paraguaia, ela aprende a essência da dança latino-americana desde criança. E o brasileiro não. O brasileiro aprende balé, Mas o balé é a cultura brasileira? Não. Qual é a cultura brasileira? Vamos atrás, vamos desenvolver e fazer isso. E muitas vezes nós pegamos as pessoas para trabalhar na nossa casa e damos treinamento, ensinamos. Mas é diferente você ensinar uma pessoa adulta do que ensinar alguém que está começando os primeiros passos. E se você tiver a oportunidade de escolher uma cidade para viver, para trabalhar, a melhor cidade é Foz do Iguaçu, porque tem tudo em Foz do Iguaçu. Desde coisas simples que você precise, desde coisas mais requintadas. E Foz do Iguaçu é o eixo da América Latina, é o centro da América Latina. Hoje você tem 3 aeroportos internacionais nas três fronteiras, você tem campos de golfes maravilhosos, você que gosta de jogar no cassino, vem para Foz do Iguaçu, fique hospedado em Foz do Iguaçu e escolha um dos países que é liberado ao jogo, você que gosta de uma diversão maior. E o pessoal fala em jogo, mas não é jogo em vício, é você entrar num ambiente diferente. Você imagina, você entra em qualquer dos cassinos que tem, 3 em Porto Iguaçu, 1 em Cidade do Leste, você entra, você está entrando numa Europa, está sendo uma Las Vegas. Isso que é legal. Então, fica o nosso recado muito especial, agradecer por ter prestigiado a nossa casa, agradecer por ter prestigiado as nossas refeições, os nossos colaboradores, e principalmente agradecer porque eu estou na empresa todo esse tempo. Eu agradeço sempre os meus diretores e com o senhor Neve, que é o meu diretor, é a pessoa que mais fica chateada comigo, é a pessoa que eu mais escuto, e brigamos muito sobre trabalho, porque certas coisas a gente tem que fazer para melhorar todo dia. Melhorar sempre. E tem coisas que esperar. Esses dias tinha 3 grupos numa empresa de turismo no outro restaurante. Aí ligou o senhor Neus, ô, Wilson, tá tudo bem? Eu falei, pô, senhor, tem 3 ônibus comendo no outro restaurante. Ah, quanto estão cobrando para a pessoa? Eu falei, pô, estão cobrando R$40, pessoa. Ele falou, manda mais 10, que nesse preço não vão aguentar 30 dias. Ou seja, a visão... Visão quem empresarial, já, né? Já viveu a situação por muito tempo. E muitas vezes nós somos ansiosos, claro, a querer fazer as coisas imediato. E não quer perder um cliente, né? Mas, a gente nunca quer perder um cliente. Jamais. Mas as melancias se ajeitam na carroça conforme a carroça vai andando. Então você tem que dar o primeiro passo e continuar fazendo as coisas sempre. E eu falo, se o Rafael hoje mandar embora, eu não vou. Que belo depoimento, né, Rita? E que bom, né, a gente ouvir esse depoimento, né, do próprio Wilson, né, falando sobre onde ele trabalhou, onde ele trabalha até hoje, sobre Foz do Iguaçu, sua paixão por Foz do Iguaçu, né, Rita? Uhum. E só lembrando que esse depoimento, né, aqui no programa Histórias e Memórias estará a partir de segunda-feira no nosso site, né, no www.transamericafoz.com.br, lá Histórias e Memórias. Todos os programas estão lá à disposição do público, né? Então, se você quiser ouvir a tua gravação desse programa, Wilson, na segunda-feira estará já disponível lá na nossa página do site. Bom, né, Rita? Ótimo. Olha como passa rapidinho, gente. Olha lá. Passa, já estamos nos finalmente. Duas horas bate-papo agradável com esse simpático, né? Wilson. Verdade. Dos Santos. Uma claro, pessoa iguaçuense já de coração, ama especial. Nossa cidade. E não tem ninguém do turismo, seja de Foz do Iguaçu ou de, eu vou até arriscar dizer aí, de outras cidades aí, que não conheça seu Wilson dos Santos, né? Essa presença, essa figura ilustre que é esse amigo, esse profissional, né? Um trabalhador do segmento de turismo, que realmente é uma referência em Foz do Iguaçu. Márcio Barreto, quer falar alguma coisa, Márcio? Só pedindo a parte aqui, se algum locutor, algum apresentador, alguém quer ter não uma aula teórica, mas uma aula prática de como se comportar num palco, como dominar o público, como se apresentar, como falar, como se dirigir ao público, vá um dia no Rafael, na churrascaria. Vá lá presenciar o trabalho do Wilson. E você vai saber realmente como é que é se comportar no palco. Como que é você estar diante de um público de vários idiomas, que alguns não sabem. Quando ele fala em português, não sabem o que ele está falando, né? Mas veem através do gesto, através da presença de palco, como se comportar, como que realmente é um apresentador. O meu recado aí para aqueles que querem, né, a seguir esse caminho da locução e da apresentação. É um para os que já estão agindo, para os que querem. É um profissional assim, né? Fantástico, espetacular, impecável. Olha aí, que depoimento aí, hein, Wilson? Esse foi de surpresa, hein? Esse foi de surpresa. A gente agradece e tem a certeza do que nós fazemos no palco ou falamos vem de naturalidade, de coração, realmente. E nem sempre foi com o intuito de... Foi um intuito de diversão. Eu me divirto no palco, falo com naturalidade e sou orientado para ser mais pontual. Mas eu posso usar de exemplo hoje... Quem usa mais naturalidade, todos os apresentadores são melhor do que esses dois que eu vou mencionar, mas o Gugu está fora do ar praticamente hoje no programa de domingo. Porque ele não falava tanta coisa mais errada, mais brincadeira. E o Faustão está no ar tanto tempo porque ele mostra realmente a naturalidade dos problemas que acontecem no programa dele. Olha, Rita, recebi uma mensagem aqui, tenho que dizer essa mensagem aqui, né, do nosso amigo Eduardo lá da Infraero. Opa. Grande abraço, Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui. Bom dia, amigo, após a maratona, estou ouvindo o programa. Abraços pro Wilson, grande parceiro. Olha aí nosso amigo Eduardo lá da Infraero, que é ouvinte, né, não perde um programa do Histórias e Memórias. Ele correu lá no Parque Nacional, foi cedinho correr e já está escutando o nosso programa e te mandando um abraço, Wilson. Olha só que beleza, né? Vamos ver aqui, ó. O Wilson foi eleito uma das 100 personalidades do turismo do centenário e uma das 10 personalidades, né, do último ano. Gente, tá vendo? Olha não, só, o cara é o cara mesmo aqui de, né, Foz do Iguaçu. Não, esse beleza, aí é nosso, merece os nossos aplausos nosso aqui. De Santos. E merecia estar aqui no programa, né? Com Histórias certeza. E Memórias, aqui, contando a sua própria história de vida e a história desse estabelecimento comercial que é conhecido e reconhecido por todos, faz parte da história de Foz do Iguaçu, que é a Churrascaria Rafaína. Uhum. Quero deixar meu abraço para todos os colaboradores da Infraero, especialmente ao superintendente Eduardo, que todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa, ele está à disposição para atender. E os colaboradores da Infraero, eles estão sempre prestigiando Foz do Iguaçu e abrindo as portas da Infraero para a população de Foz do Iguaçu. Se você não foi ainda na Infraero, no aeroporto visitar, você vai ver a atenção que é desde da segurança lá fora, como os colaboradores, a todos os supervisores, nosso abraço em especial. E agora nós temos na sala de desembarque, nós temos uma comunicação visual lá, nós temos um video walk que dá as boas-vindas à população, aos turistas que chegam. E essa licitação que nós participamos, e vão ficar durante 3 anos lá, ela não permite a gente divulgar nada além da Rafaela Churrascaria, porque ela foi designada para isso. Direcionada para a Rafaela Churrascaria. Mas na abertura do nosso vídeo aparece Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. Que maravilha. Eu gostaria de agradecer muito a presença, chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, mas agradecer muito do fundo do coração a presença do Wilson aqui, Rita. Isso aí, então tá, um abração, gente, até então, nem ficam com música, acho que nem vai dar tempo mais. Tchau, tchau. Boa semana a todos. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.